Nacional, uma emissora EBC, Empresa Brasil de Comunicação. No ar, Tema Livre, debatendo sempre um assunto que é destaque e você pode participar. A partir de agora, ligue para cá. Tema Livre, produção Marcos Leite, apresentação Luiz Augusto Golo. Muito bom dia, o Tema Livre está entrando lá nessa sexta-feira, 22 de novembro. E o assunto do programa de hoje, que é, mais uma vez, mediação, conciliação, arbitragem. E nós estamos aqui no estúdio com a Ana Thelma Campana, que é advogada, é vice-presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem aqui do Rio de Janeiro, com o Luiz Carlos Varanda, presidente da seccional da OAB na Ilha do Governador, e a Vivian Gama, coordenadora do Núcleo de Mediação de Conflitos da Faculdade de Direito do IBMEC, aqui no Rio também. E é interessante a gente trazer advogados aqui para tratar dessa questão da mediação, porque é uma... nós temos visto isso em outros programas que fizemos aqui, a mediação, essa atividade, digamos assim, de mediação, conciliação e até arbitragem, ela não é muito compreendida no meio dos advogados, e há uma resistência pontual dos advogados com relação a isso, muito justificadamente até, e nós vamos tratar dessa questão porque a Anatelma está tratando, comandando agora uma ofensiva, digamos assim, junto às seccionais da Ordem dos Advogados do Brasil em bairros. Vai começar pela Ilha do Governador, por isso nós estamos aqui com a Ilha do Governador presente, para esclarecer, sensibilizar e ganhar os advogados para essa causa da mediação, da arbitragem e da conciliação. Bom dia, Ana Thelma, como é que é? Esse evento vai acontecer semana que vem, não é isso? Como é que é? Explica para a gente aí. Bom dia, Golo. Bom dia a todos os ouvintes. É uma satisfação estar aqui mais uma vez falando de mediação e de conciliação, porque é um movimento pela paz e pela pacificação social, pela tranquilidade na resolução dos conflitos. E a Câmara de Conciliação e Mediação do Rio de Janeiro criou, em parceria com a OAB, essa jornada de palestras sobre conciliação e mediação, pela cultura do não litígio e a importância da conscientização do advogado nesse novo movimento social. Novo, que eu digo, é pelo conhecimento, porque, como eu venho ressaltando por várias vezes, a mediação, ela já existe no bojo da sociedade desde a antiguidade. A mediação e a conciliação, principalmente, ela está na nossa Constituição, desde a nossa primeira Constituição, desde os primórdios, ainda do Império, onde era obrigado, era imposto a modalidade de resolução pela conciliação. E a CCMA, ela veio em parceria com a OAB nesse movimento de conhecimento e de busca do advogado no engajamento dessa nova forma de resolução de conflito, que vai ser a nossa frente de trabalho, indubitavelmente, inquestionavelmente, daqui para frente. Até porque nós vamos, com essa parceria, percorrer as subseções das comarcas do interior, levando conhecimento aos colegas advogados da importância da conscientização dessa forma de utilização de resolução extrajudicial de conflito e judicial também, porque ela já vem ocorrendo no âmbito da justiça, dos vários segmentos da justiça, na defensoria pública, pelo Ministério Público, ainda nos foros regionais, a mediação já vem acontecendo. E o advogado precisa tomar conhecimento disso, se posicionar, saber que é um novo campo de trabalho para ele, que não é um enfrentamento e uma perda de campo de trabalho, é abraçar uma nova forma de trabalho e de representação dos interesses do seu cliente, dando a ele mais conforto na solução do seu conflito e fazendo crê-lo de que não é delegando somente a sua esperança na solução do seu conflito através de uma sentença judicial, e que a sentença não é o único escopo da resolução dessa solução. E ele mesmo pode encontrar através da conciliação, de conciliar com o auxílio do advogado, porque a importância do advogado é primordial nesse movimento de conscientização, porque através dele, representando, falando pelo cliente, é que ele vai conseguir trazer essa conscientização. E a CCMA escolheu a OAB Ilha em parceria com o Dr. Luiz Carlos Varanda, porque é uma pessoa que sempre acolheu essa novidade em termos assim, de vanguarda, o que tem de novo, o que tem de melhor para a nossa categoria. Certo. E Ilha do Governador, porque lá sempre estive atuando, batalhando, fazendo mediação também, lá, já naquele fórum, desde 2005, num projeto pioneiro na Ilha do Governador, também com o apoio da OAB, já na gestão do Dr. Luiz Carlos, desde 2007, apoiando e conscientizando os advogados, nos certo. Reunindo e começando pela Ilha do Governador, porque lá também estou conselheira já há vários anos. Mas vai prosseguir por outros seccionais. Nós vamos prosseguir por outros seccionais, região dos Lagos, Campos, Angra dos Reis, Barra da Tijuca. Legal. A própria Barra da Tijuca. A própria Barra da Tijuca. É o quintal da CCMA. É o quintal da CCMA. Tá certo. Que a CCMA é ali na Barra da Tijuca. É, próximo. Ô, Vivian, essa questão... Bom, essa foi a Natelma Campana, né, da CCMA, vice-presidente da CCMA. E agora vamos ouvir a Vivian Gama, coordenadora do Núcleo de Mediação de Conflitos da Faculdade de Direito do IBMEC. Ô, Vivian, essa questão do advogado, de você cooptar, ganhar o advogado para essa compreensão, uma, como a Natelma disse, é uma, já consta inclusive da primeira Constituição brasileira, ainda do Império de 1823, mas é uma coisa que vai contra a cultura do litígio, a cultura dos tribunais, uma cultura que é muito norte-americana e que nós vimos copiando e adaptando à nossa realidade. É possível você que está na formação acadêmica, na Faculdade de Direito e num núcleo de mediação de conflitos, é possível vencer essas resistências de mercado já a partir da academia, ou você acha que é preciso, é mais proveitoso você agir no próprio mercado, quer dizer, como essas iniciativas, como essas da Câmara agora na Ilha do Governador? Bom dia. Bom dia a todos. Eu acredito firmemente que são ações complementares, né? Eu tenho uma crença no potencial da mediação e nas práticas consensuais em geral, no crescimento dessas práticas no Brasil, e acho que a complementariedade de ações pode ser o segredo do êxito, né? Da gente conseguir sensibilizar esse coletivo de profissionais. Eu particularmente trabalho, né, na formação de futuros advogados. Lá no IBMEC a gente tem essa bandeira muito presente, né? Que é a formação de uma nova mentalidade desses futuros profissionais, o que se afina a uma tendência internacional, uma tendência mundial, né? A mediação não é um fenômeno brasileiro. Na verdade, a gente começou a falar de mediação com um pouquinho de atraso, inclusive, mas eu me sinto feliz em observar o progresso que a gente já teve nos últimos 5 anos, né? No âmbito da universidade, o próprio MEC ele tem incentivado que a disciplina de mediação esteja presente nas grades curriculares, né? Nós lá no IBMEC também temos um núcleo de mediação que funciona como um espaço de atividade prática em que os alunos podem ter contato desde os primeiros períodos com a metodologia da mediação, com a prática consensual, em diferentes áreas, na área civil, na área familiar, na área empresarial. E eu acho que esse tipo de experiência é extremamente importante na formação desse futuro advogado, né? A gente trabalha com atividade de pesquisa, temos uma plataforma de mídia, difusão, e confio, sim, sabe, né, nessa possibilidade do crescimento da justiça consensual no Brasil. Acho que isso passa por uma mudança de mentalidade que vem na formação, né? Entender o que a gente defende, né? Que a gente vive hoje num sistema que é pluriprocessual, né? O advogado contemporâneo não pode se limitar a essa único caminho que é o judiciário. Então, a orientação que a gente dá é que o advogado, ele não é um fomentador do litígio, mas ele é alguém que deve ser apto a resolver problemas dos seus clientes. E, eventualmente, a forma adequada de resolver esses problemas não é uma forma confrontativa. E dentro dessa ideia de pluriprocessualismo, a gente trabalha com múltiplos métodos de resolução de conflitos. Aí entra o próprio poder judiciário, a conciliação, a mediação e a arbitragem. E o bom advogado, né, o advogado que se espera hoje no mercado, é aquele que tem habilidade em assessorar o seu cliente na escolha do método adequado, porque tampouco a mediação vai servir para todos os casos, né, a totalidade deles. Então, que a gente aposta nessa complementariedade, né, e na sabedoria, né, e no expertise do advogado em fazer essa assessoria adequada na escolha do método. E um segundo desafio, que é, uma vez feita essa escolha, com a participação do cliente, claro, né, é que o advogado saiba também se portar, ter uma postura adequada no método escolhido. Então, porque, por exemplo, na mediação, é um método consensual, nós fomentamos o consenso, né? Eu gosto, tem uma definição de mediação que gosto muito, que seria a arte de desconstrução de impasses para a construção do consenso, né? Então, é uma profissão altamente técnica. O mediador, ele é um profissional especializado, treinado nisso, né? Então, enfim, existem técnicas adequadas, mas existem outros elementos para o êxito da mediação. Um deles, sem dúvida, é a postura do advogado na sessão. E também, claro, a postura do cliente, as habilidades negociais ali envolvidas. Mas eu já tive experiências de advogados que foram absolutamente colaboradores e a gente conseguiu rapidamente um desfecho favorável, porque a postura do profissional ali foi fundamental para o desfecho. E a gente tem, às vezes, mesmo situações em que o advogado já optou pelo método, mas ele não consegue ter uma atuação coerente com essa opção até o final. Então, eu acho que a questão é mais complexa. A gente tem alguns desafios para a difusão da mediação. O primeiro deles é vencer a barreira do desconhecimento, né? Que é deixar essa ideia mais acessível para o cidadão e dentro do âmbito dos advogados. E o segundo, uma vez vencido o desafio do desconhecimento, é que as pessoas possam acreditar, né, na possibilidade de êxito desse procedimento, né? Vencer essa desconfiança de que será que vai dar certo, será que não vai. E eu acredito que a melhor maneira de se vencer esse segundo desafio é ter contato com os próprios resultados positivos que a mediação traz, né? Mediações de qualidade, elas têm, bem feitas, bem elaboradas, têm resultados fantásticos, né? No sentido da preservação da relação entre as pessoas, né? De você ter as partes retomando uma responsabilidade sobre o destino das suas próprias vidas e do seu próprio conflito. Eu não terceirizo essa responsabilidade por um terceiro, por um magistrado. Então, tem um aspecto de pedagogia social no método. Porque isso multiplicado em larga escala, eu instrumentalizo que esses cidadãos tenham novos recursos, novas ferramentas para dirimir seus próprios conflitos. A gente vive num contexto que hoje, eu estava fazendo essa pesquisa para trazer um número, nós no ano de 2012 somamos no Poder Judiciário 90 milhões de ações judiciais, uma proporção de quase 2 para 1 em habitantes no Brasil. Né? Isso, essa explosão de litigiosidade é algo que se chama muita atenção. Quer dizer, é uma ação para cada 2 habitantes. Exatamente. Ou seja, um brigando com o outro já é uma ação. Exatamente. Na justiça. Exatamente. Ô, Vivian, isso tudo que você está dizendo é muito interessante, porque o advogado, quando ele sai da faculdade com um diploma, antes de fazer o exame de ordem, ele tem que ter também um pouco de psicólogo, né? Uhum. Nós vimos aqui nos encontros anteriores, na Thelma, né, a participação de psicólogos que agem como mediadores, como conciliadores na própria CCMA. E isso é desejável na medida em que você tem um mercado de trabalho muito acirrado e muito competitivo. E nós tivemos aqui, abrindo o programa, na Thelma Campana, que é da Câmara de Mediação, Conciliação, Mediação e Arbitragem, depois a Vivian Gama, que é da formação acadêmica, da academia, na Faculdade de Direito do IBMEC, e agora nós vamos para a outra ponta, que é o exercício profissional, o advogado Luiz Carlos Varanda, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Ilha do Governador, onde vai acontecer o evento da Câmara na semana que vem. Luiz Carlos Varanda, essa questão do advogado, a postura do advogado, é muito difícil numa cultura como a brasileira, em que você tem 90 milhões de litígios judiciais, e isso já mostra que o caminho do Brasil, o caminho do cidadão brasileiro é o caminho da briga e não o caminho da conciliação. É possível você pensar na mudança dessa realidade em curto prazo? Bom dia. Bom dia, Luiz. Bom dia aos ouvintes. Exatamente, nós estamos discutindo isso. A cultura vai ter que ser mudada. Mudada através, exatamente, das faculdades, do novo profissional que vai ingressar no mercado. Porque aquele profissional que já está no mercado há muito tempo, ele é pelo desconhecimento da matéria, que ela tem que ser divulgada, amplamente divulgada, porque qualquer coisa que fuja do litígio para o advogado, ele entende que ele estará excluído dessa situação. Então, se você, ao invés de propor uma medida judicial, você fizer uma conciliação, uma mediação, seja lá o que for, ele entende que aquilo ali está suprindo a etapa onde ele vai receber os seus honorários. Então, esse desconhecimento é que trava esse tipo de atitude, de atividade. O que está se contendo, o que tá, vai se tentar através dessa ciclo de palestras, exatamente mostrou o advogado, que ele é peça fundamental na conciliação ou na mediação. Por quê? Ele vai balizar, ele tentar resolver o problema onde na mediação não existem vencedores e vencidos. Existe a solução da demanda, sem que hajam partes que perderam ou ganharam. E o advogado tem que se imbuir que nessa situação ele é importante porque ele vai balizar os acordos. Ele vai estar presente, não intervindo para A ou B, sim acompanhando e aconselhando. E formalizando aquele acordo que vai chegar, para que aquilo, instrumentalizando aquilo, para que aquilo venha posteriormente a ser cumprido. Caso não venha a ser cumprido, nós teremos ali uma medida judicial, sim, complementando a conciliação prévia. O primeiro passo tem que ser a conciliação, a tentativa, né? Exatamente. Até com a reforma do Código de Processo, que se criou a audiência de conciliação prévia, isso já prevendo aquela situação. Porque se você não tiver, a princípio, a conciliação, depois de vários anos de demanda, não adianta você fazer uma audiência daqui a 10 anos. Daqui a 10 anos as partes estão extremamente desgastadas, estão bem estressadas, então não vai haver conciliação no final. É, agora tem uma coisa que também, que o cultural, isso aí também é ditado pelo mercado de trabalho, que nós estamos acostumados na cultura brasileira à figura do advogado de porta de xadrez, né? Aquele advogado que atua na área criminal e que está ali na porta de xadrez. Agora, mais recentemente, até por força do desenvolvimento das relações sociais no Brasil em todos os níveis, nós temos a figura do advogado de porta de cartório, o advogado que está ali só para vender a assinatura dele nos documentos em que é preciso, você tem de ser representado por um advogado, o cidadão tem de ser representado por um advogado. Quando a Vivian falou ainda há pouco na formação do advogado, de ele entender que a pessoa que vai entrar num possível litígio, ela é uma pessoa que é cidadã e ela pode chegar a um consenso, ela pode ter um protagonismo na relação, ou seja, ela não precisa da barra do tribunal, de um juiz togado ou do advogado para resolver os problemas dela, e isso confronta diretamente essa visão, que é uma visão de mercado e a visão do dia a dia. Como é que você vê essa realidade, Varandas? O problema hoje desse tipo de intervenção nos cartórios, daquele que o escrevente faz o inventário e tem lá um advogado que não advoga, que simplesmente tem a carteira e vai lá e assina, porque a lei diz que todo procedimento tem que ter acompanhamento profissional, um advogado. Só que essa fiscalização é difícil, nós não temos como. Como é que você vai intervir se o advogado está recebendo ou se não está recebendo? Se ele está assinando. Mas que fiscalização? Porque aí está tudo legal. Não, tem que fiscalizar nada. Não, nós teríamos que ter uma conscientização do advogado ou um meio de fiscalizar se aquilo ali está sendo cumprido ou não. Se o advogado está ali meramente assinando ou está cumprindo o papel de despachante. É uma complementação ética, uma fiscalização ética. Não tem como fiscalizar porque não é ilegal o que você falou. Pois é. Ele está ali, ele está assinando um procedimento extrajudicial cartorário que necessita obrigatoriamente, para a sua validade jurídica, da assinatura de um advogado. Agora, qual é a ética? Aí é conscientizar o advogado que ele tem que seguir a tabela mínima da OAB. Você falou outra coisa antes. O que você estava falando era do trabalho do advogado, quer dizer, a tarefa do advogado, a função do advogado aí não é assinar. Não, ele tem que trabalhar, ele tem que elaborar a peça. Então não é o honorário, não, a questão não é só o honorário, a questão ultrapassa. É a postura ética. É o comprometimento ético com a sua profissão, o compromisso de você exercer bem a sua advocacia. Como a doutora Vivian bem ressaltou, saber não só manejar os procedimentos, mas a forma de que, após a escolha do procedimento adequado, aquela demanda, ou seja, o que vai socorrer o seu cliente, a forma como você vai se comportar dentro daquele procedimento. Mal comparando, isso é como você tem a situação do médico que vende a receita. Então você tem, pela lei, a obrigatoriedade da apresentação da receita para você comprar até antibiótico. Então você facilita esse tipo de comportamento aético. A mesma coisa, a mesma situação se dá com o advogado, mal comparando com essa questão do cartório, do inventário que você citou. Quer dizer, o advogado ali está vendendo a assinatura dele só pura e simplesmente, como médico vende o carimbo dele no CRM, o outro vende o registro da OAB por cada ação que faz ali. Agora, Vivian, essa questão não é uma questão que ultrapassa um pouco só a ética, como diz a Anatelma, e isso vem até do berço, da própria das relações sociais que permeiam todo o desenvolvimento da pessoa, mesmo antes. Quer dizer, a pessoa quando escolhe, eu vou fazer direito para me dar bem, eu vou fazer medicina para eu me dar bem, eu vou fazer odontologia, porque aí, cara, porra, eu nunca vi dentista pobre, entendeu? É esse tipo de raciocínio que eu acho que é o desvio na formação da cidadania. Como é que você vê isso? Eu acho que nós temos inúmeros desafios éticos na sociedade brasileira em geral, né? A advocacia, ela é um desses desafios. Nós trabalhamos isso também na perspectiva da formação, existem cadeiras de deontologia, mas eu acho que isso é um tema bem mais profundo e precisa de respostas com a mesma profundidade, né? Então, agora, especificamente sobre essa questão da ética dos advogados, voltando um pouquinho ao tema da mediação e do consenso, eu acho que aí a gente volta a tocar nesse ponto, porque é a posição de um advogado que ele recebe diante de si um caso trazido por um cliente, e ele claramente identifica que um modelo consensual pode ser mais benéfico para aquele caso, mas ele fica com receio de abrir essa porta para o seu cliente em razão de um medo, que também pode ser um mito, de uma perda econômica. Eu não vou conseguir ter honorário suficiente, ou vou ganhar menos dinheiro se eu acompanhar esse cliente num método extrajudicial, num método consensual, o que é um mito, né? Eu posso trazer experiências de diversos países do mundo, onde a advocacia ela consegue caminhar de maneira bem afinada com métodos alternativos de resolução de conflitos, com métodos consensuais, e a gente não precisa esbarrar nesse dilema ético, né? Eu acho que essa é a nova mentalidade que a gente está construindo. Sim, só um instantinho, só para fazer um atalho no que você está dizendo aí, o seguinte, se você parte para esse entendimento, convence o advogado ou estudante de direito de que esse é um caminho onde ele não perde dinheiro, não vai perder honorários, digamos assim, você está imaginando, e você citou exemplos internacionais, você está imaginando um mundo onde a justiça funciona com uma certa celeridade. Quer dizer, aqui no Brasil, como as coisas se arrastam muito, o advogado morre de medo de fazer uma conciliação e ele perder a tramitação do processo, que é onde ele vai ficar ali pegando aquela coisa toda, né, todo mês, em cada movimento ele pega um dinheiro, olha, precisa desse dinheiro para poder fazer aquilo ali. Esses processos a gente sabe como é que funciona. Fora as chicanas, né? Fora o que vem por aí. Como é que é? Continua aí. Então, exatamente. Isso é uma excelente questão que você ponderou, né? Aí, novamente, eu volto a exaltar a questão ética do profissional. Porque existem outros modelos de advocacia também, volto a dizer, compatíveis com o retorno financeiro. Primeiro, a fidelização daquele cliente, a satisfação que você gera nele por você resolver um problema em um menor tempo, porque os métodos consensuais tendem a ser muito mais céleres. Eu consigo resolver uma mediação num prazo de semanas ou no máximo 2 meses, 3 meses estourando, o que ao passo que no judiciário eu posso ter uma questão arrastada por anos. Mas assim, a satisfação do cliente, a fidelização desse cliente, a minha reputação como advogado que eu consigo construir, muitos bufês de escritórios no exterior e na Europa começaram a ter nome exatamente por isso, porque oferecia um tipo de serviço diferenciado, né? E aí o que acontece é que o cidadão começa a observar, começa a optar por esse tipo de serviço, e eu não, talvez seja muito otimista, mas eu prefiro acreditar que não, eu acho que a tendência no futuro, e um futuro não tão longínquo assim, é que ao ter cidadãos mais melhores informados sobre os métodos, eles vão naturalmente acabar procurando espaços e escritórios que possam oferecer esses serviços também. Aí eu acho que o mercado vai começar a falar nesse sentido. Natelma, a gente percebe isso, a gente percebe, por exemplo, o cidadão que tem uma queixa, que tem um problema, a gente percebe que ele já tem consciência dessa instância extrajudicial, digamos assim, que já vai... Já me adianto, eu fico bem otimista e posso reforçar para a doutora Vivi que é uma satisfação assim, incomensurável quando o telefone da Câmara toca e a pessoa pede ou vai direto à Câmara, como a gente teve recentemente, porque são casos pontuais, mas estão começando a surgir. Quer dizer, o nosso trabalho, o nosso discurso, o investimento pessoal, emocional e financeiro não está sendo em vão. Isso tem um resultado positivo quando a pessoa nos telefone e fala, doutora, eu tenho tantos anos e eu tenho aqui uma demanda, eu não quero levar isso para o judiciário, porque quantos anos eu vou viver 20 anos para ver isso resolvido? É um dos pontos. Outra coisa, doutora, eu venho de uma cultura, eu trabalhei lá fora, eu sou empresária, eu sei o quanto custa uma demanda, eu vejo possibilidade sim de conciliar aqui. eu vejo possibilidade, eu quero ouvir, eu quero ter essa oportunidade de conciliar, e eu gostaria de solicitar um procedimento de conciliação. Dizer, mais rápido e mais barato, né? Muito mais. É, questões aí, complexas até, é, não são simples. Questões que não são... Importante a gente ressaltar aqui, e eu também gostaria que a doutora Vivian e o Varanda falassem também dos projetos de lei que estão tramitando, que vão trazer uma mudança, é, de uma certa forma, é coercitiva de conhecimento, por isso também de nós nos colocarmos de forma, a nos antever essa mudança e participar desse processo de mudança de uma forma pioneira e de uma forma histórica, eu digo até, que nos vai trazer uma satisfação. É histórica por conta disso, porque as leis virão, tem os projetos tramitando, da mudança da lei de arbitragem, que traz no seu bojo a mediação judicial e a lei de mediação extrajudicial, né, que foi entregue pela ministra Nancy Andrighi, e o ministro Salomão entregou a lei, mudança da lei de arbitragem. Foi o nosso último programa. Então é importante a gente ressaltar isso, que de uma certa forma, por um substitutivo, por uma nova lei, virá uma nova lei com essas previsões legais, tem o Tribunal Multiportas, que é a mudança através do Código de Processo Civil, que já prevê o início de uma ação no judiciário e através competicionamentos concomitantes para mediação e processo judicial, por distribuição a uma das varas, onde o juiz vai ter que escolher o procedimento, o que é mais adequado. Qual vai ser o melhor caminho para resolver aquela demanda. Para resolver se vai a conciliação, se ele vai dar um despacho saneador intimando a parte, se ele vai submeter a mediação. Conceitual até. Conceitual. Agora, você falou uma coisa interessante, quer dizer, as pessoas, como essa empresária que você citou aí, ela chega e diz assim, olha, eu sei que a gente pode procurar uma solução negociada, posso procurar um entendimento, não precisa ir para a justiça. A gente sabe que a justiça está soberbada, que a justiça está, né, 90 milhões de casos aí, e ao mesmo tempo a gente tem uma resistência do advogado, porque ele tem essa cultura de ir para o tribunal. No caso do inventário, que é o caso que a gente citou aqui como da venda da assinatura do advogado, se a pessoa sabe que há um litígio no espólio ali, entre os herdeiros ali, aí chega-se a um consenso, ou você busca um consenso e chega. Olha, há uma solução, a gente pode fazer a coisa dessa maneira. O advogado ganha, a justiça ganha porque o negócio vai rapidinho, os herdeiros ganham porque também a solução é rápida. Então, onde é que está pegando, Varandas, para o advogado entender isso e praticar? Não, o advogado hoje, diante desse quadro caótico que se encontra o judiciário, ele hoje já está optando por isso. Os novos estão optando por cultura, conhecimento. Agora você vai para os antigos, aqueles que já vêm com aquela cultura da demanda, do litígio, e até mesmo aquele cliente antigo que ele também não entende a conciliação. Ele prefere, quando ele vai procurar advogado, ele já quer promover uma ação. Doutor, eu quero que o senhor mova uma ação contra o fulano de tal. Quero processar aquele cara. A procura de ele advogado não tem. Consensual, ele já vai isso, na, ele é. Já vai no intuito. Então, quando você oferece a ele esse tipo de opção, vamos fazer aí, vamos tentar uma conciliação. A resistência dele também é grande. Uhum. Não, alguns advogados já estão tentando, porque a justiça lenta, ela é cara e ineficiente. Ela não vai resolver o conflito. Queria eu, como digo lá, quando o cliente chega, doutor, quanto tempo vai levar? Não posso lhe garantir, não sei. Não, senhor, por favor, falar para o senhor quanto tempo o senhor vai demorar. Não tem como, não posso. Não dá para chutar, um mês, 10 meses, 10 anos. Não dá para chutar, né? E não tem como. Então, eu preferia até que o senhor chegasse hoje aqui, eu resolvesse o problema hoje, se eu fosse embora, eu ia ficar satisfeito. Ia cobrar um décimo, um centésimo que eu vou lhe cobrar e estariam todos felizes. Mas muitos clientes, você chega e tenta convencê-los. E mesmo assim eles estão impassivos naquilo. Agora, você está tocando numa questão que eu acho que a Natelma já abordou isso antes aqui em outros programas, que até com os participantes dos outros programas, que é esse aspecto psicológico. E aí também entra na questão cultural, que é o seguinte, muitas vezes, eu diria até que a maior parte das vezes, correndo o risco de ser impreciso, mas a maior parte das vezes as pessoas, elas não buscam justiça, elas buscam vingança. Então as pessoas querem, olha, eu posso até perder perder, mas eu quero que o fulano não ganhe, entendeu? Então a outra parte, isso a gente vê muito em várias famílias, né? As brigas que são brigas que mexem com o coração, com emoções, a gente já discutiu isso exaustivamente. Eu quero infernizá-lo. Eu quero atazanar a personalidade, né? Eu não preciso dessa pensão, mas eu vou meter esse cara na cadeia se ele não pagar. Esse tipo de comportamento. Pois é, como é que é esse negócio? Mas isso é do ser humano, né? E você tenta o bom advogado, quer dizer, mas você bom advogado, tem que mudar advogado isso, competente, advogado. Ele vai tentar dissuadir. O cliente chega no escritório, eu digo para ele, é muito melhor um mau acordo que uma boa demanda. Você tem que incutir na cabeça dele que é melhor ele perder alguma coisa e resolver o problema dele de imediato. Não adianta ele ganhar 100 mil reais daqui a 10 anos. Se hoje ele ganhar 20 mil reais, e vamos falar em números, isso para ele hoje é melhor do que 100 mil daqui a 10 anos. O desgaste que ele teve para chegar a ganhar esses 100 mil reais. A não ser que seja aquela situação. E se vai ganhar. E se vai ganhar. É o certo pelo duvidoso. E o patrimônio, né? Patrocinando as causas. Exatamente. De maioria das vezes nós vemos isso. E né? Hoje você não diz, você não, todos nós que advogamos aí, estamos no mercado, você não tem como garantir para o cliente que ele, a causa dele é ganhar. Não, só tem 100%. Não tem 100%. Não tem mais especialidades da justiça onde você garanta. Antigamente, às vezes assim, causa trabalhista, empregado ganha todas. Causa trabalhista, né? Hoje já não é mais assim. Não, né? Muitas vezes você vê o patrão ganhando, porque existe, claro que existe abuso aqui e ali, né? Vivian, você ia falar alguma coisa aí? Não, eu concordo absolutamente, né? É muito difícil você precisar o resultado de uma demanda judicial, e essa acaba se tornando uma das grandes vantagens dos métodos consensuais, porque além de eu poder prever o resultado, se a gente chega num acordo, que a condição para isso é que a gente chegue a um consenso, esse consenso, ele delineia exatamente todos os matizes da minha questão, o que eventualmente não pode ser tratado no Poder Judiciário, porque a mediação, por exemplo, ela trata não só de questões de conflitos de direito, mas também conflitos de interesse, que não poderiam ser judicializados, porque não seriam possíveis. Então, a gente tem, através desses métodos consensuais, uma possibilidade de entrar no mérito da questão, na essência do conflito, de uma maneira mais profunda, que o judiciário não entra. E isso gera benefícios em geral. E aproveitando a deixa também, para retomar uma fala sua, né? Você estava comentando sobre as pessoas que querem entrar com uma demanda para infernizar o outro, né? Para causar um prejuízo. A vingança. A vingança. E aí eu digo o seguinte, da minha experiência profissional, mesmo as pessoas que entram numa aventura judicial em razão disso, ainda que elas consigam esse resultado final, eu tenho as minhas dúvidas se esse resultado no íntimo delas vai ser algo que vai trazer satisfação real, né? E isso é algo que eu acho importante a gente comentar, porque isso eu testemunhei já inúmeras vezes. Não é esse o resultado final que as pessoas, que realmente gera realização e satisfação. Os métodos consensuais, isso é algo que eu volto a defender, eles dão voz às pessoas na resolução dos seus próprios conflitos. Na justiça, as pessoas ficam esperando o meu dia de justiça. Então, eu estou há meses esperando o dia da audiência, eu tenho a esperança de que nesse dia alguém vai me ouvir, não vai falar. O juiz vai me ouvir. E muitas vezes ela não vai ter nem 30 segundos de fala, se é que nem não tem fala. Nada. Muitas vezes nem fala. E aquela angústia, né, sobretudo em relações interpessoais, permanece. Então, a autocomposição, ela retoma, ela devolve a voz às pessoas para a resolução dos seus problemas. Isso eu volto a enfatizar. E insisto nesse ponto, que o resultado final, ele é moldado de acordo com o resultado desse consenso. E aí, mais uma vez, a gente volta para essa questão do aspecto psicológico na Thelma. As questões que ela bem pontua, que não são resolvidas em juízos, é o fundamento das questões sociológicas, que movem esses litígios. O judiciário põe fim à questão jurídica, unicamente. E o judiciário não está preocupado com o aprofundamento. Aquela parte de baixo do iceberg é somente a ponta que se visualiza pelo objeto da ação, o que se pede que o juiz dê. E a parte sai insatisfeita, porque é a relação de ganha-perde. Quer dizer, aquela insatisfação que gera novos litígios, os filhinhos dos processos, né, que vão sendo os recursos, as novas ações. Pois é, eu não posso recorrer, mas agora perdi, não tenho mais... Entendeu? Esse tipo mas de... essa questão que a Vivian falou muito, muito propriamente, é de que a gente tem a sensação, através do procedimento de mediação, de que a gente oportuniza as partes, o empoderamento de chamar para si a capacidade de poder resolver aquela questão, ou de pelo menos ter a satisfação de que tentou e de que ela já é capaz de resolver novos litígios. Não, e ela pode verbalizar. Mesmo que não saia um acordo. Tem um aspecto da catarse, a pessoa chega na cara da outra e diz o que está pensando. Quer dizer, é a coisa psicológica que eu estou fazendo aqui. Vira quase que uma terapia, né? É só que a gente... Diz que não, pode ficar à vontade. Existem os litígios, né? Então, os litígios comerciais e os pessoais, né? Você tem os comerciais, acho, você está cobrando a dívida. Agora, aquele pessoal é exatamente um litígio de família, que ele tem aquela ânsia ali de querer falar, ele fez isso, ele fez aquilo. Então, ele se divide muito bem, né? Você vai fazer um é aquele frio, eu quero isso, eu quero aquilo, vou resolver meu problema com um pagamento. Agora, não aquele pessoal que não é. Mas você tem de relações continuadas, é. Mas você tem dissolução de sociedade, por exemplo, são sociedades de 30, 40 anos, de uma vida inteira, que aí a coisa é pessoal, não é uma coisa só comercial. Não, ou de herdeiros de sócios, que também a coisa é pessoal, foram criados juntos, não, brincando juntos, e hoje são, mas estão brigando. No final daquilo ali, o final daquilo é comercial, ele vai por a sociedade porque ele quer acabar com a família. É comercial, ele vai lá, eu vou comprar suas cotas, eu vou vender minhas cotas, vamos encerrar as atividades porque não está dando mais. É isso aí. Agora, comercialmente não, agora pessoalmente você tem um filho, você tem uma mulher, tem uma ex-mulher, que é pior. Diz que ex-mulher é para sempre, né? Mulher para sempre. Então, aí você vai para uma demanda totalmente diferente daquela. Onde você vai ter Sim, que. Sim, as ter... mulheres falam aí agora para se defender, porque ele acabou de atacar as mulheres e as ex-mulheres. Não, não estou atacando, tem os ex-maridos também que são pacientes. Não, estou só botando na roda. Atacando, estou só jogando na mesa aqui de discussão. Vamos lá. Mas eu acho importante também, se a Vivian quiser falar um pouquinho, eu acho interessante pela experiência dela, já que ela está no meio acadêmico, nesse processo de formação, a visão das questões de massa. Eu acho muito importante também para a conciliação. Como espécie do gênero negociação, porque a gente fala muito de conciliação. Certo. E eu quero conciliar aproveitar. É legal, né? O Conselho Nacional de Justiça, ele trabalha muito essa questão de conciliar, de mediar é legal, mas conciliar dentro do gênero negociação, eu acho importante porque vai atender. Hoje o que a gente tem do quantitativo desse processo, ela muito bem falou, 90 milhões de ações, 2 ações a cada pessoa. Alguém tem 4, porque eu não tenho nenhuma. Eu também não. Quer dizer, então estou livre disso porque eu exercito isso diuturnamente na minha vida. Vou tentar resolver. E o que... então tem alguém com 6 que eu paro. E aí... Eu te digo assim, é muito importante isso, porque a gente vê, né, o judiciário ali assoberbado, as questões dos prestadores de serviço, e a conciliação está trazendo isso, a conscientização do advogado, quando a gente sai para essa jornada, de que não é só mediar, é conciliar nos processos, não na mediação paraprocessual, antes do processo, o judiciário já está fazendo a mediação antes do processo, numa mediação ainda pré-judicial, já existe isso, né? A pessoa chega, solicita um procedimento e tem a mediação intercorrente, aquela mediação no curso do processo, onde solicitado pela parte ou solicitado pelo advogado ou ainda encaminhado pelo juiz, o processo é suspenso e as partes vão à sala de mediação para fazer aquele procedimento. Mas há ainda a importância da conciliação nessas questões de massa, dentro das empresas, dos centros de gestão comunitários. E se ela puder falar um pouquinho. Pois é, eu queria que a Vivian falasse disso, e aproveitando também, Vivian, que você falasse o que a Natelma tinha dito antes, das iniciativas que estão em tramitação por aí, que podem ajudar a criar um novo cenário para mais entendimento e menos briga judicial. Bom, nós estamos na expectativa, né, do marco legal da mediação. Atualmente existem iniciativas de mediação em todos os estados brasileiros. A gente tem um observatório da mediação que está mapeando, né, essas iniciativas que começaram há mais ou menos uma década, né, tal como a gente conhece, chama de mediação, mas hoje elas tiveram nos últimos 5 anos uma proliferação importante, significativa. O que antecedeu ao marco legal, que é o que a gente está aguardando ansiosamente, né? As discussões estão em aberto, a gente ainda não tem um texto definitivo. Hoje pela manhã, inclusive, eu estava vendo uma notícia de ontem do Senado, né? A gente já tem um relator para o projeto de lei, mas a gente tem 3 opções de 3 projetos e não está ainda decidido qual vai ser o delineamento desse texto final. Mas existem possibilidades, o que a gente que podem sair. Uma delas é que a mediação ela realmente entre como a porta de entrada do judiciário para todas as ações que tratem de direitos disponíveis, né? Que são aqueles transacionáveis, que objetos passíveis de negociação. E isso vai trazer um impacto muito grande para a sociedade brasileira em geral, porque as pessoas nessa situação elas acabam tendo diante de si uma necessidade de passar. Não é que a mediação seja obrigatória no sentido de que elas tenham que mediar, mas elas vão passar, se esse projeto sai como foi escrito, né? elas passariam por esse viés, o que vai ter um aspecto pedagógico no cenário brasileiro em geral. Eu queria aproveitar também para comentar um aspecto que o Dr. Luiz Carlos estava comentando, né, da diferença da mediação e dos métodos consensuais para as questões interpessoais, né, onde a gente tem realmente, você comentou, a gente diz que a mediação ela não é uma terapia, mas ela pode ter efeitos terapêuticos, né, sobretudo se você tem um mediador capacitado, bem formado, que conduz bem, porque a mediação é uma técnica, eu volto a dizer. As pessoas dizem, não, eu vou negociar por minha conta mesmo, e eu posso dizer, não é uma mediação técnica, né? O profissional que ele é formado com técnicas de negociação que vem de Harvard, com elementos da psicologia, da sociologia, teoria dos sistemas, assim, existe um arsenal multidisciplinar que faz parte da caixa de ferramentas do mediador, que não é substituível por esse improviso que as pessoas acham que, né? Então eu queria valorizar o trabalho do mediador nesse sentido, né? Que acaba tendo muito excelentes resultados para relações interpessoais. Agora, mesmo nas relações comerciais, a gente já aparentemente a relação entre as pessoas, ela não ganha o protagonismo que a gente teria numa situação de família, por exemplo, ainda assim eu consigo ver benefícios muito precisos para esse nicho de conflitos, porque a mediação, ela nasce, né, como um desdobramento das primeiras teorias da negociação, depois ela se amplia e ganha outras bases conceituais. Mas a negociação, o que, que ela tem de diferencial, a negociação técnica, eu me refiro? É um elemento da criatividade, né? Então, muitas vezes, o desfecho final de uma solução consensual não era a minha posição inicial, nem a posição da minha parte adversa, mas pode ser um terceiro elemento fruto desse diálogo e fruto de um incentivo, através de práticas e técnicas específicas, de dinamização de processos criativos, que podem gerar resultados de benefício mútuo muito superiores ao que as partes imaginavam quando entraram na demanda. Isso que eu gostaria de incentivar, porque essa é a mediação técnica de qualidade profissional que a gente ensina e que a gente quer difundir pelos resultados que elas podem oferecer em geral. Pela possibilidade de geração de, né, opções. Exatamente. Criativas que são engessadas pelos procedimentos técnicos judiciais. Aliás, não permitem avanço. Esse engessamento é um engessamento que se dá em todas as áreas. Então, as pessoas que entram nas demandas, elas vão enfrentar esse engessamento no judiciário e mesmo na negociação, mas elas também já vêm engessadas dos seus ambientes, das suas rotinas, das suas, né, que tudo é engessado, é muito difícil você fazer mudança. Você estava falando aí desse marco, né, da arbitragem, eu fico pensando no marco civil. Na hora, eu disse, rapaz, o marco civil da internet aí, olha, não sai, entendeu? Porque mexe com muita coisa engessada, e muita coisa, muito interesse que está cristalizado. Então, vocês acham possível? É isso que você falou, para mim, é o melhor dos mundos. Você imaginou você sentar e ter uma pessoa que não só vai ouvir o que você vai falar, vai ouvir o que a outra parte vai falar, mas ela pode até chegar com você participando, você protagonizando esse processo, chegar a uma outra visão e um outro caminho, um terceiro caminho. Isso é muito legal, né? Será que a gente vai viver para ver isso? Mas você precisa mediar, então, fazer uma mediação. Porque efetivamente, na prática, é real, não é surreal. Já está acontecendo? Acontece nos procedimentos de mediação, porque nós, mediadores, né, facilitadores desse diálogo, fazemos com a nossa caixa de ferramentas fazer crer, e aí, utilizando o método apropriado, e aí há métodos, como a Vivian falou, tem o método de Harvard, tem o método transformativo, tem vários métodos aí que você são pode... Técnicas, são, né, técnicas, na verdade. Onde você tem ferramentas próprias para levar essas pessoas, né, através da facilitação desse diálogo, a se escutarem, né, numa logística própria de funcionamento do procedimento de mediação, outro da conciliação, onde o mediador, ele é facilitador do discurso entre as pessoas, do entendimento, mas ele não intervém diretamente. Ele faz com que elas consigam ver, se ouvindo, consigam se ver e gerar essas opções, por força própria. Sim. Já a conciliação, não. A conciliação, o mediador, aí atuando como conciliador, ele utiliza dessas técnicas, mas de forma mais participativa, intervindo, participando, gerando opções, como auxílio importante do advogado, porque o advogado é fundamental nesse processo. Uhum. Mais na conciliação do que na mediação, porque ele está ali assegurando as partes, que se possa proceder daquela forma, que a escolha, aquela escolha é uma escolha viável, tecnicamente possível, seja ela em juízo ou fora dele. Sendo fora dele, a natureza jurídica desse acordo, se vier a ser escrito, que não precisa ser escrito, é de contrato e é um título que pode vir a juízo ser executado. E se não cumprido pelas partes, mas antes dessa questão jurídica toda, o comprometimento moral de que ali, através, e se vale muito mais isso, né, do tempo que a gente ouvia dizer de que o acordo era feito no fio da barba, do bigode, exatamente. Você tem isso, você chama isso para si, você dá isso para a parte, ela se imbui disso. A minha palavra e aquele papel é quase de dizer ali, não preciso do papel, mas vamos botar no papel para nossa agora, segurança. Mas isso é uma questão cartorial também, a gente volta ao cartório, aqui sempre essas conversas acabam no cartório, porque a gente está na situação, é uma herança cartorial. Nós somos o fruto de um cartório português, né? Aquela coisa, exatamente. Então essa relação de confiança é uma relação muito complicada, porque o Brasil, infelizmente, é um país onde você é culpado até provar que é inocente, onde você é bandido. As leis são feitas em cima do delito e não em cima do bem-estar. Então você nivela... Não é da prevenção, é do você nivela todo mundo como bandido, Você nivela todo mundo como bandido e aí complica muito. Agora, nós estamos na reta final do programa, vamos voltar ao nosso foco, senão a gente vai entrar em outro programa que é interessante esse também, a gente falar dessas mudanças que são mais conceituais na vida brasileira. Eu queria voltar o foco para o evento da semana que vem. E, Varandas, eu queria que você dissesse qual é, por que a entrada, a Natelma falou no início do programa, mas eu gostaria que você dissesse agora por que a seccional da Ilha do Governador está entrando e o que que espera e qual é o público que você quer atingir e como é a sensibilização desse pessoal. Bom, nós já abraçamos essa causa desde 2006, quando a doutora Marisa era juíza lá na Ilha do Governador. Ela nos procurou, nós fizemos algumas palestras, aquele momento incipiente, ela tentando implantar aquilo ali, chegou a implantar até uma sala lá para mediação. E a própria OAB também tem uma comissão de mediação, mas voltada diretamente para os advogados, para o advogado no exercício da função estagiário. E nós, quer dizer, nós advogados, nós, OAB, entendemos que precisa haver uma mudança dentro dessa situação que nós vivemos, desse caos que nós vivemos. E essa mudança vai ter que vir através de um outro sistema. Esse sistema de mediação, de conciliação, vai desafogar o judiciário. Se você tirar a parte do judiciário, você vai desafogar o judiciário e criar novas oportunidades de resolver esses conflitos. E para isso, essas palestras, nós vamos atingir o nosso público-alvo, que é o público da ordem, o público-alvo são os advogados. Esperamos com isso que eles comecem a visualizar a mediação de outra forma. E até nos dando um retorno do que eles esperam, o que eles esperam, inclusive, na questão que eu volto a bater, que é a questão dos honorários. Que essa é a grande preocupação do profissional que está atuando. É a parte mais sensível, né, do corpo. É o bolso. Não, mas isso, ele entendendo o que é a mediação, como vai proceder, ele nos diz, olha só, você vai ter, nós precisamos disso também. Nós temos que ter esse balizamento, nós precisamos que vocês, que a ordem faça isso, que a ordem altere a tabela, ou que crie uma tabela de honorários para a conciliação, que venha lá e diga quanto é que a gente vai receber. Antes, então isso, a inserção do procedimento mediação, acompanhamento do procedimento de mediação e conciliação nas tabelas de honorários mínimos de referência. Legal. Da ordem. Então isso nós vamos ter. Para fortalecer e chancelar o advogado nessa nova exatamente. Atividade. Exatamente. Onde vai oferecer segurança para ele. A segurança Marandas, que ele não tem. O advogado que está nos ouvindo agora e que queira participar, como é que ele faz, hein? Que ele queira assistir, como é que faz? Ele só ele ligar lá para a OAB da Ilha do Governador, ou então para a seccional. Lá é... Ih, rapaz. Peguei, agora peguei. Espera aí que eu vou dar um péssimo vendedor, hein? Ele vai procurar o cartão ali, que aí ele acha. Já você vai dizer esse número aí. Vivian, você, para o seu encerramento também, fazer um apanhado geral. Bom, eu volto, né, a enaltecer a prática da mediação e dos métodos consensuais de resolução de conflito como uma tendência voltada para o futuro, como uma tendência internacional e, sobretudo, dentro da temática específica do programa de hoje, queria deixar essa contribuição da gente começar a desconstruir o mito de que o advogado ele está alheio a esse movimento, a esse processo. Ao contrário, o advogado ele é muito bem-vindo, né? Em inúmeras mediações que eu já conduzi, a presença do advogado ele foi fundamental, né? E o agradecimento dos clientes ao processo de mediação e aos seus advogados nos resultados favoráveis, isso é impagável, né? Então, eu queria dizer que é possível a gente caminhar para a construção de uma justiça consensual no Brasil com a participação efetiva da advocacia dentro de um modelo de advocacia novo que a gente chama de advocacia colaborativa, né? Uhum. Que é um advogado mais ético, né? Tão preocupado com os interesses do cliente dele de uma maneira mais global e mais multidisciplinar. Mais inclusive. Cidadão, o advogado Exatamente. Mais cidadão, é. Né? É mais interessante também Exatamente. Isso aí. É um amadurecimento das relações, né? Exatamente. Isso entra no contexto mais amplo, né, Natelma, da sociedade como toda. A gente vem clamando isso aí, a gente vê as pessoas reclamando isso. E... O profissional multidisciplinar. Hoje a gente não pode ter uma formação única e pensar que nós vamos solucionar, nós estamos à frente. Não, a gente tem que ter o conhecimento de que nós estamos aqui como meio e não como resultado, e como um meio multidisciplinar, agregando conhecimentos. Não é importante ser psicólogo, advogado, administrador ou engenheiro. Você tem que saber que naquele momento, enquanto mediador ou conciliador, você está ali como agregador de valores e dando essa possibilidade à pessoa e à sociedade de um modo geral. Né? E a nossa, eu pretendo, pessoalmente, com o nosso ciclo de palestras, tornar essa participação produtiva para a sociedade, em particular para a nossa Câmara, para a CCMA, onde nós vimos aí fazendo esse fomento de possibilidades, de ideia. É um campo, é um lugar de possibilidades de estudo, de trabalho, do exercício desses meios consensuais de resolução de conflito. Começamos pela Ilha do Governador com essa palestra de motivação, eu digo até já, da conscientização do não litígio. É no dia 27, quarta-feira que vem, às 17 horas, podendo quem se interessar. E não só, acho que é conscientização para o advogado, mas eu acho para o público em geral, né, Varanda? Em geral, quem quiser interessado. Porque o empresariado é importante, aquele empresariado. É verdade, empresariado, porque quem está no quem fogo, tá inserido, né, quem está na fogueira, aonde a pessoa litiga, vai se interessar, né, por isso aí. Onde há litígio, há interesse na solução. Exatamente. De uma forma pacífica, eu acho que antes de tudo. Então, eu acho que é importante você escutar e saber, até porque todo mundo tem um advogado. Então, é importante você saber também, para você levar, como população civil, levar ao advogado essa notícia. Porque quando diz que nós fomos procurados, era uma pessoa que não era advogada e que tinha essa sensação de que poderia levar até o advogado e perguntou: posso trazer o meu advogado? Eu falei: por favor, traga. Então, convido a todos junto com o doutor Varanda para estar presente lá na quarta-feira que vem, às 17 horas, na Ilha do Governador, na Praia de Olaria, na subseção, na casa da UAB. É isso aí. Varanda, chega aí agora. Complementando, é a Rua Âncora, número 3, em frente ao Fórum Regional da Ilha do Governador. O telefone é 3396-4279. 3396-4279, você que está ouvindo aí, viu que não é preciso ser advogado, basta você ter a expectativa até, né? Ou saber de alguém que tem essa situação, alguém da sua relação pessoal, e que está no litígio, que pode achar uma solução que não seja uma solução judicial. E pode procurar, pode ir lá assistir você. Se você mora na ilha, melhor ainda, melhor que é pertinho ainda. De casa. E querendo saber da rotina das palestras da nossa programação para 2014, ligue para a CCMA 3627-6982, que nós passaremos a agenda dos eventos. 3627-6982. Isso. É isso aí. Tá certo, gente. Muito obrigado pela participação de vocês. O Tema Livre agradece a doutora Natelma Campana, vice-presidente da Câmara de Conciliação, Mediação e Arbitragem do Rio de Janeiro, ao doutor Luiz Carlos Varanda, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, lá da Ilha do Governador, que vai sediar essa primeira sensibilização que a Câmara está promovendo, e a doutora Vivian Gama, coordenadora do Núcleo de Mediação de Conflitos da Faculdade de Direito do IBMEC Rio de Janeiro. Muito obrigado a vocês, valeu muito, viu? Grande abraço. Obrigado. O Tema Livre está aqui aberto, hein? Só solicitar que a gente abre espaço para vocês. Muito obrigado. Vamos ficando por aqui. Um grande abraço para você. Um ótimo dia, uma ótima sexta, um ótimo sábado, domingo, segunda-feira, 10h05. Nós estaremos de volta. Até lá. Está chegando ao fim mais um programa Tema Livre. A produção foi de Marcos Leite. A apresentação, Luiz Augusto Golo. Obrigado pela sua participação.